Bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te ajudar a cair diretamente em um sono profundo e restaurador. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe com quem você ama e quer que durma muito, muito bem. Nesta meditação, nós vamos começar focando na respiração e depois vamos explorar imagens, visualizações relaxantes que vão te ajudar a sentir calma, tranquilidade e conforto. Para começar, eu quero pedir para você preparar o seu ambiente e você mesmo, desligando os aparelhos eletrônicos, se livrando de qualquer distração. Algumas distrações nós não podemos mudar, desligar, distrações externas, mas essas a gente aceita, apenas aceita e deixa ir. Encontre um lugar seguro onde você se sinta bem e pode focar na sua meditação. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Perceba o seu corpo, sua mente, seu espírito. Olhe para si, sem expectativas, sem julgamentos. Observe como você está hoje, agora, neste momento. E como quer que você esteja, está tudo bem. Tudo bem. Não tem certo ou errado. Agora é o momento de deixar o dia ir. Desapegue desse dia. O que passou, passou. Solte, desapegue e esteja aqui e agora, no seu momento de dormir. Agora a intenção e diga a si mesmo: eu agora pretendo dormir. Eu pretendo dormir agora. Eu vou dormir. Eu escolho dormir. Tenha essa intenção no seu coração. Inspire e expire essa intenção. E enquanto você tem essa intenção no seu coração, relaxe o seu corpo, inspire e expire pelo nariz, sentindo a intenção. Descascando as camadas de destruição, de ruídos, barulhos. E focando apenas na sua intenção, pura e simples, e escute a minha voz. Agora é hora de cair no sono. Sinta a intenção fluir pelo seu corpo. Inspire a intenção e expire a intenção. É hora de cair no sono. Inspire e expire gentilmente, muito, muito gentilmente. E observe o prana vital fluindo em seu corpo, para dentro e para fora. Relaxe bem o topo da sua cabeça, o chakra coronário. Relaxe o seu terceiro olho, o ponto entre as suas sobrancelhas. Relaxe a sua garganta. Relaxe o seu coração. Relaxe o plexo solar, a região perto do seu estômago. Relaxe a região do seu umbigo. Relaxe a base da sua espinha. Sinta a intenção. Agora, apenas observe como você se sente em relação a essa intenção. Note como você se sente com essa intenção de dormir. Respire lentamente. Sinta a aceitação. Note como a aceitação se sente no seu corpo físico. Como as suas mãos se sentem quando você sente aceitação. Como o seu pé se sente quando você sente aceitação. Seu rosto se sente quando você sente aceitação. Como as suas costas se sentem quando você sente aceitação. Observe o seu eu físico e mental. Respire lentamente, mais lentamente e gentilmente, sem expectativas. Aproveite essa experiência e as pausas entre as minhas palavras. Nesses momentos de silêncio dentro da meditação, esteja no silêncio, sem esperar pela próxima palavra, pela próxima frase. O O silêncio é aceitável, é satisfatório. Assim como a vida, o silêncio na vida é aceitável. O silêncio entre relacionamentos, o silêncio entre atividades, entre tarefas, o silêncio do simples ser e estar em nossas vidas. Respire lentamente, encontre o silêncio em seus dedos. Encontre o silêncio em suas têmporas. Encontre o silêncio no seu maxilar, na sua boca. Encontre o silêncio na sua língua. Se você pudesse ver a aceitação, como ela seria para você? Imagine e visualize como a aceitação é. Ela seria como as ondas do oceano? Seria como uma brisa suave? Seria como o ritmo da chuva? Seria como o sol se pondo, o pôr do sol. Seria como as cores do arco-íris. Seria como uma montanha coberta de neve branquinha. Seria como uma caminhada gentil pela floresta, com o sol por entre as árvores, aquecendo seus ombros. Como a aceitação se parece para você? Visualize, imagine e seja a aceitação. E respire lentamente, inspirando e expirando pelo seu nariz. O seu ser, a sua existência, o seu estado presente estão bem, está tudo bem. Imagine que você está olhando para o seu corpo agora. Imagine que ele está suave. Se você pudesse ver a suavidade, como ela seria? Talvez seriam penas. Talvez bolinhas de algodão. Talvez uma água morninha. Com o que a suavidade se parece para você? Eu quero que você traga suavidade para o seu corpo agora, seu corpo físico. A suavidade é muito confortante. Veja a suavidade entrar pelo seu corpo, da forma que você escolher. Abrace e envolva o seu corpo com suavidade. Envolva cada parte com suavidade. Você está no controle. Cuide do seu corpo físico e traga suavidade para o seu corpo físico. Inspire lentamente pelo nariz e expire pelo nariz. Inspire e expire. Você está indo bem. Você está indo muito bem. Você está bem. Você está bem. Respirando lentamente. Imagine agora, com a sua imaginação infinitamente poderosa, crie uma montanha. Uma montanha nevada, branca. Visualize essa montanha totalmente em silêncio, tranquila. Você percebe que sua respiração fica mais lenta quando você olha para sua montanha. Visualize você mesmo agora como uma águia voando ao redor da montanha. Suas asas são brancas e poderosas. Você se sente calmo e aprecia o vento correndo entre suas asas. Sinta o vento nas suas asas enquanto você voa. Estique essas asas, voe alto e mais alto e mais alto. Talvez você escolha gritar e cantar, ou talvez você escolha apenas olhar ao seu redor. Está tão silencioso aqui. Tudo que você pode escutar é o vento correndo pelas suas penas. O vento correndo pelas suas penas. Essa sensação é incrível, maravilhosa. Você aprecia olhar ao redor. Você se sente relaxado e em paz. Olhe para a montanha. Olhe para a neve. Olhe para as nuvens branquinhas e fofinhas flutuando. Sinta o sol brilhando em você. Escute o vento gentil e o aceite. Voe, voe, voando mais alto. Sinta o vento pelas suas asas e respire lentamente. Visualize você mesmo agora como um animal, um outro animal que você quiser, seu espírito animal. Então só você sabe como e qual é este animal. Este animal é o seu companheiro de vida, o seu guia, a sua força. esse animal está sempre ao seu lado. E agora, nessa visualização, você escolhe ser e sentir esse animal. Você sente a sua força, sente seu poder, sente sua sabedoria. Esse animal está se movendo e você sabe como esse animal se movimenta. Movimente-se como seu espírito animal. Imagine como seu espírito animal se move em cada mínimo detalhe. Imagine como ele é. Imagine os seus dons. Sinta o contentamento desse animal, seu poder, as qualidades do seu animal. Sinta-se seguro, você está bem, você está bem. Imagine água agora, uma água vasta. Talvez água do oceano, talvez água de um lago, ou talvez de um rio quieto no meio da floresta. Essa água significa muito para você. Olhe para essa água. Tantas gotas de água estão aqui. Olhe para a água se movendo. Foque no movimento da água. Ela está correndo como um riacho, ou em ondas, ou ainda pequenas ondulações. Imagine que você é a água. Imagine que você está lá com a água. A sensação de infinito. Seja a água. Seja a água. Imagine que você é a água como um todo e, ao mesmo tempo, você é cada gotinha da água. Você é infinitamente flexível, móvel. Você pode se ajustar, se moldar. Você pode se mover e contornar as barreiras da vida. E está tudo bem. Você está bem. Mova-se como a água. Você é a água. Você é a água. Respire lentamente, respire lentamente. Imagine agora que você está em um lugar confortável, o seu lugar, e somente você sabe onde ele é, como ele é, só você sabe. Esse lugar é a chave para o seu sono, para o seu sono profundo. Esse lugar não é somente a chave para o seu sono profundo, é a sua chave para a sua cura, a sua iluminação. A sua sabedoria. Esteja nesse lugar esteja neste lugar, este lugar confortável e seguro. Como ele é? Como é estar nele? Qual o seu cheiro? Respire lentamente, respire lentamente. Você está indo bem. O momento que você tem agora é o único momento que você tem agora. E está tudo bem. Você está bem. Imagine que abaixo dos seus dedos tem uma textura que você gosta, que você acha muito prazerosa e satisfatória. Essa textura é relaxante. Essa textura pode ser um cobertor confortável, uma toalha fofinha, um travesseiro suave. Essa textura pode ser água morninha, areia fininha ou veludo. Essa textura significa muito para você. Sinta essa textura nos seus dedos. Corra os seus dedos pela textura. Como é essa textura? Enquanto você foca na textura, você se sente tão em paz. Você se encontra caindo no sono e está tudo bem. Foque na sensação da textura e nada mais. Nada mais. Enquanto você começa a dormir, você percebe que existem pensamentos na sua mente. Você visualiza uma pequena caixa de madeira. Uma caixinha que cabe na palma da sua mão. Visualize essa caixa. Uma caixa linda, forte e agradável de se ver. Olhe para a caixa. Abra a tampa da caixa e direcione seus pensamentos para dentro da caixa. Enquanto você direciona esses pensamentos, faça com aceitação, sem expectativas, sem medo. Apenas peça para a caixa armazenar seus pensamentos. Diga a si mesmo: meu dia está completo. Meu dia acabou. Está tudo bem agora. Está tudo bem. Eu escolho direcionar meus pensamentos agora para essa caixinha de madeira. Eu os coloco dentro da caixa e fecho a caixa e guardo a caixinha longe. Imagine uma prateleira aparecendo agora na sua frente. E guarde a caixa nessa prateleira. Pode ser que você precise voltar até a caixa para abri-la de novo e gentilmente colocar pensamentos nela. E tudo bem, faça isso se preciso. E você fecha a caixa com amor, carinho e gentileza. Você aceita quem você é agora. Diga a você mesmo: eu aceito quem eu sou agora. Eu escolho dizer adeus para esse dia e cair no sono. Eu escolho dizer adeus para esse dia e cair no sono. Escolho dizer adeus para esse dia e cair no sono. Eu escolho dizer adeus para esse dia e cair no sono. Respire lentamente. Lentamente. Imagine um cobertor macio em volta dos seus ombros. Esse cobertor é colocado em volta dos seus ombros por alguém que significa muito para você. Essa pessoa pode ser qualquer pessoa no universo. Ou pode ser uma entidade, pode ser Deus, seu anjo da guarda, seu guia espiritual, mentor, pode ser alguém que você ama. Imagine essa entidade colocando esse cobertor em volta do seu corpo e veja o cobertor ao redor de você, abraçando o seu corpo, moldando em torno do seu corpo, te abraçando, te confortando. Sinta o cobertor, sinta o amor que o cobertor traz. Sinta o carinho que ele traz. Sinta o amor dessa entidade que traz o cobertor. Esse é o cobertor do sono. Quando você sente o cobertor ao seu redor, você sabe que é hora de dormir. É hora do dia ser deixado de lado, dos pensamentos irem embora. Hora das perguntas irem embora pelo momento. Hora dos problemas irem embora para este momento. Este é o momento de ser. E está, de sentir o cobertor do sono. Sinta o cobertor do sono. Você se sente aquecido, sente conforto infinito e sente amor. Há muito amor aqui. Inspire e expire e sinta o amor. Inspire e expire e sinta o amor. É um amor incondicional que não é esperado, desejado, apenas é. Ele não espera que você seja de alguma forma ou faça determinada coisa. Ele é incondicional. E esse amor afunda você em um sono profundo, revigorante, gostoso. Sinta o amor. Respirando gentilmente, note o seu eu físico e a suavidade entra no seu eu físico, em todo o seu corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Sinta a suavidade. Seja a suavidade. Seja a suavidade. Seja o amor. Seja o amor. Você inspira amor e expira o que quer que seja e cai no sono. Você inspira suavidade e cai no sono, deixando ir ao expirar. Inspira amor e cai no sono, expirando e deixando ir. Inspira suavidade e deixa ir ao expirar, caindo no sono. Inspira amor e expira, caindo no sono e deixando ir. Relaxa. Você está seguro, você está aquecido, você está em paz. Suave, tranquilo, quieto. Você se sente aquecido, sente conforto infinito e sente amor. Há muito amor aqui. Inspire e expire e sinta o amor. Inspire e expire e sinta o amor. É um amor incondicional